Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Caramba Cast, se eu não me engano, 82. Você vê que eu tô pegando o ritmo da coisa de novo. Agora eu sei que Caramba Cast a gente está. Eu acho. Mas vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Tute! Pô, galera, e aí? Beleza com vocês? Cara, eu tô muito cansado de fazer essa piada, cara. Não, isso é uma piada? Mas que cala merda tua boca, de piada. Tua, deixa essa piada pra mim, velho. Tu acabou de fazer a piada do Geogelin. Mas eu não falei em público. Não, deixa gente, escuta. Essa aqui é muito boa, velho. Olha não, só, Gegel não é mais Gegel. Por favor. É Geogelin. Caralho! Ô, Gegel, tu curtiu, velho? Não. Eita, pô. Mas enfim, já já pegando o bonde Rafa. Aí, galera. Então, Gegel. Oi. Eu tô muito decepcionado com você, cara. Você dá pra fingir que nós temos um relacionamento saudável, pelo menos aqui na gravação? Você me dá apelidos estranhos, eu tenho que manter uma relação espontânea com você? Tá é, bom, Rafa. Eu adorei essa comida que você dá pra mim. Eu adorei isso, você é. Zoando a minha risada. E também aqui conosco, Gegel. Gegel sou eu, nada de Geogelin, porque é Gegel e não Geogi. Não é Geogi, não, é Geogelin. Tá, tá aí. Ah, puta que merda. Nossa, é o que? O Cebolinha com dificuldade pra falar Geogelin. É, Geogelin. Geogelin. É a gaguinha de Léo, né? Geogelin. Geogelin. O Rafa é podre. Rafa, você se supera, velho. Ô, velho, obrigado, galera. Eu sou um pô, velho. E também aqui conosco o Matheus. E aí, galera? E é isso aí. Nossa. O Matheus é o mais broxado de todos, velho. Eu. Também a vida não é fácil, né, pro Matheus. Eu tô aqui, não tô? Não. Aqui. E agora também, galera. Nossa, eu tava sentindo saudade de fazer essa piada. Mas, por favor. Não, véi, não. A Polly Brinks, a Emily está conosco hoje aqui. Cara, sério, essa piada é tão velha e tão ruim que eu acho que tá chegando no nível das piadas que o Rafa faz. Véi, essa piada é tão velha e tão exagerou, ruim. Cara, aí. Para com isso, Jairo. Essa piada é tão velha e tão ruim que se eu fosse um ouvinte do Caramba Cast, eu fechava a janela agora só por causa dessa piada, velho. Essa piada é tão velha e tão ruim que mesmo eu que nunca tinha escutado ela, pra mim é como se eu tivesse esquecido. Nossa. Bem. A Emily, fale alguma coisa. Enfim, galera. Estava muito tempo sem gravar, né? Mas... Jura? Oh. Oh, really? Ninguém percebeu, cara. Você não sabe. Não percebi isso mesmo, não, quer saber? Na real. Na verdade, perceberam, porque tá ligado que tem uns punheteiros de plantão aí que só ouve o cast por causa das vozes femininas. Ah, não, é. A gente percebeu porque tá faltando um action figure na nossa estante. Aí, pelo amor de Deus, não tá aqui mais, que isso, velho. Enfim, só com saudade também. Tô vendo. Yeah. Eu posso sentir a sua saudade de longe, com essa animação, tanto quanto a do Matheus. Não, tá todo mundo animado hoje, né? Claro, já é sexta-feira, todo mundo em casa, sexta-feira à noite. Nossa, que animação, não poderia estar mais feliz. Isso nunca foi uma coisa ruim pra mim. Não tem como ser um zumbi feliz, né? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Uma pedra cheira a pó, bebe até cair, depois disso tu tá pronto pra dançar do zumbi. Isso, mas enfim, também a convidada de hoje aqui do Caramba Cast 82, a Suevne aqui conosco. E aí, galera, tudo bom? Primeira vez aqui no Caramba e assim. isso aí. Vamos ser felizes como um zumbi. Essa é animada, cara. A animação tá superando, eu estou... Ela esbanja a felicidade. Tá contagiando, fala sério. Contagiante, eu fiquei feliz aqui agora. Emily, Matheus e Suevni, o trio Felicidade. O trio Animação. Onde a gente passa. Animaniacs. Animaniacs. Isso, isso. Todo mundo devidamente apresentado. 7 pessoas hoje aqui no Caramba. E... Caramba, hein? Caramba. Recorde de pessoas aqui. Mas enfim, vamos para os nossos comentários, que também teve recorde de comentários. Muitas pessoas comentaram. Sete. Isso. É, pois é, olha. Mas enfim. Que isso, hein, velho? 7. Isso. E o primeiro comentário? O primeiro comentário é do André Cruz Rodrigues. Ele falou: caraca, galera, ouvindo esse cast de vocês me lembrou uma ocasião que aconteceu. Eu gostava muito de uma menina e estudava pra caramba pra dar cola pra ela. Aí, um dia que eu precisei pedir cola pra ela, ela simplesmente me mandou tomar no cu. Caralho, que vida maneira, cara. Tipo isso mesmo. E depois ainda veio me pedir cola. Mas você é um imbecil, né, velho? Não, sério. Ai, você, você fala igual o Bossa agora. Mas você é um imbecil, mano. Imbecil. Você é um imbecil, meu. Você vem dar cola pra mina, velho. A mina não curte você, cara. Ela só tá te usando. Ela só quer colar de você. Você é um imbecil. Vou ter que tomar no cu mesmo, mano. Ah, meu, não trepidei, meu. Fechei a cara na hora, meu. Sabe como é que é, né, meu? Sou maloqueiro, meu. Uma coisa é você, tipo, saber e dar cola pra outra pessoa. Outra coisa é você estudar pra dar cola pra outra pessoa, velho. Não, velho, velho, sério. Que te torna mais imbecil ainda. Você já percebeu que você gostava muito dela e você tentou comprar o beijo dela com a cola? Você porra, não com que mais ele ia fazer? Ela. E você não deu um pirulito pra ela, né? Entenda como quiser, mas você... E você, cara, você falou, eu te amo, eu vou dar cola pra você. E ela falou, véi, foda-se, eu pego o diretor, sacou? Aí, tipo... Nessa... Aí, pô, mas gostei das dicas de colagem do Rafa. Vocês estão de parabéns. Foi isso que... Não, Julião, foi ele, cara. Isso, e o próximo comentário? Próximo comentário é do Oz, que falou aqui: a única pessoa que reviveu mais que o Goku que eu conheço sou eu nos jogos de RPG. Piadas à parte, não sei como. Eu achava o Vegeta um imbecil no começo, porque ele não aceitava ninguém ser mais forte que ele. Calma aí que eu... É isso aí. Falava que todos os golpes eram por pura sorte, blá blá blá. Mas sobre o que vocês falaram, o que a gente tentava fazer quando era criança, eu quero fazer isso até hoje, tá? Isso, e também o comentário do Yu-John. Pois é, o próximo comentário aqui do Yu-John, ele falou: eu tenho todos os mangás do Dragon Ball clássico, aquele mó velhão da capa vermelha, os Entancorros, que eu não faço a mínima ideia que seja, e que tiveram 16 volumes, ainda falta o último. Vou tentar a sorte na Bienal do Livro esse ano aqui em Fortaleza. E o John postou outro comentário aqui também falando: ah, e o Jack Shun era o Kame-sin. No mangá, o hindu que tava atrás da água para a vila descobre que ele é o Kame. E até pedi para ele se vestir de Kame para ir pra plateia para que ninguém descobrisse a verdade. Se eu conseguir, eu mando a foto do mangá. Não tem scan. Massa, pois é, véio. Pobre caralho, é meio triste, né? É um pobre é foda. Processado por dois agora. Pelo menos o Will John esclareceu essa dúvida que a gente tinha aí, né? E é isso aí, Will John. Pois é, coisas vai. Que no mangá tem e no anime não tem, que eu não vi o mangá, vi só alguns mangás do Dragon Ball, mas é isso daí, então. Uma dúvida que muita gente tinha, não. O Will John confirmou. O que até mesmo o Dragon Ball não podia faltar, né? Tipo, o que tem no mangá não tem no anime. Isso faz com que os mangás sejam eternamente superiores aos animes, tá? Eternamente superior. E aí agora vai ter um monte de nego com desprezo infinito. É. Anime contra o mangá. Isso. E o próximo comentário aí também. O próximo comentário é do João Michael ou Michael. Michael, né? Não, velho. Eu quero que seja Michael, porque Michael é mais legal. Mas não, a gente tá no Brasil. Não, mas agora aprovou a lei de permitir o Y, o W e o K. Ah, é? Então agora eu posso ler como americano. Deixa eu ler o comentário do Michael John. Cast foda, me lembrei de quando o Goku pediu energia para Genkidama e eu levantei as mãos e a minha mãe achou que eu era maluco. Não sei se vocês já ouviram o rap do Dragon Caralho, Ball Z. Caralho, para aí, velho. Que resume a saga Majin Buu, mas caso não tenha ouvido, tá aí o link www.youtube.com/watch.v=BDLG42JXWA4. O link tá aqui embaixo, se você não pegou. E o outro comentário aqui também, galera, do João Vieira. Ele falou desse jeito: fala galera, muito bom cast. Dragon Ball Z é um dos melhores desenhos que já foi criado. Só tenho uma pergunta a fazer. A Fede saiu do cast mesmo? Abraços. Cara, ela não saiu do cast, né? À toa que a gente continua convidando ela pra participar de cast. Se eu não me engano, Tuti me ajuda a lembrar. A gente convidou. Foi de qual? Das provas, falei com ela. Isso, a gente chamou ela pro das provas. Só que ela estava dizendo que estava ocupada, estava fazendo outras coisas lá e não rolou de gravar com ela de novo. Ou seja, os convites a gente não falta, você já está à disposição. Sempre que ela quiser gravar, ela está à disposição, ela pode vir aqui falar com a gente que ela grava um cast. Então os convites continuam. Se vocês quiserem também, a gente pode até falar com ela lá no Twitter, grava o Caramba Cast, enfim, se ela ouvir vocês e gravar conosco também. Por que não? Convites abertos. Bom, galera, fim dos comentários. São uma página recheada de comentários. Passamos mais de 10 minutos lendo comentários, mas show de bola. Continue assim. Gostei dessa página de comentários. Eu também. Tranquilo? Então, continue comentando aí. Clique em comentar, clique em curtir. E se prepare para as novidades que estão chegando por aí. Está perto as novidades. Então aguente. Estamos em quando? Novembro. Eu prometi novidades em novembro e dezembro. Então... Estamos no tempo, então. Tranquilo? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Isso aí. Mas... daqui pra 2017, a gente tá com as novidades quentíssimas pra vocês, viu, galera? Não, mas fique ligado nos dois próximos casts que eu vou estar falando as novidades que estão vindo por aí. Cara, a gente novidades quentinhas. Puta que né, pariu. Isso, então vamos para o nosso cast de hoje, que é sobre zombies, isso mesmo, aquelas coisas grotescas que não morreram, mas que morreram e que não estão vivas, mas estão vivas. Entenderam aí, né, galera? Vocês entenderam completamente o que eu disse. Qualquer coisa, deixa uma pergunta aí que o Jairo explica. Explico, não dessa maneira, mas vou explicar. Mas enfim, Tuti inicia o cast sobre zumbis. Pô, vou iniciar o cast falando sobre uma parada que rolou essa quarta-feira, dia 2, aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Que foi no dia de finados, ironicamente, uma brincadeirinha, que foi o Zombie Walk. Que, segundo os organizadores, não é um flash mob, sim uma passeata para os amantes de zumbi poderem se... para poderem descontrair. É porro. Pô, porro, cara, aí, caralho. Qual é a definição de flash mob mesmo? É multidão instantânea. Ah, e aí? É uma porrada de gente. Não, gente combina pelas redes sociais de se encontrar. Eu tava lá. E onde é que é que eles combinaram pra se encontrar? No Zumbi Walk? Facebook, Twitter. Sabe, então deixa, beijos pra vocês. Deixa eu te falar, assim? Sabe o movimento do Sem Terra? Do Last Mob. Não, velho, o Zumbi Walk não é um movimento do sem terra, é um movimento do sem teto, sacou? Sem cérebro? Ha. Sem vida. É um movimento do sem vida, né, velho? Pô, ninguém entendeu minha piada, velho. A piada foi muito ruim, Jagel. Próxima. Qual que é o lema dos zumbis? Meu corpo, minha vida? Caralho. Não, é seu corpo, minha seu vida. Seu corpo, minha vida. É. Que droga, velho. O Zombie Walk foi uma parada muito legal. Foi de Google Boy Zumbi, devido a problemas técnicos. Porque eu esqueci de levar camisa pra sujar e eu acabei tirando camisa no meio do evento e me sujei de sangue lá mesmo. O zumbi que faz strip, aonde é que a gente vai parar? Aí depois eu peguei ainda o chapéu do meu amigo e acabou que eu virei o Google Boy Zumbi. Mas não fiz muita fama. Porra, por que cara? Será? I'm too sexy for my shirt. Shirt so sexy, it hurts. Pô, cara, tão difícil entender. Sério, isso. Eu acho o Zombie Walk uma parada maneira, mas eu realmente tenho que ter paciência com algumas pessoas de lá, porque o que tem de gente chata e gente escrota, eu vou te contar. Tem de zumbi tentando comer a gente é foda, né, velho? Não, é o Zombie Walk mais escroto do mundo, porque nenhum zumbi se ataca, todo mundo anda em bando, mas todo mundo conversa e fala no celular. É claro que os zumbis não se atacam, né, velho? É porque os zumbis estão todos mortos, hein? Há uma certa competitividade. Eu lembro que teve uma hora que eu comecei a cantar Jesus Cristo. Claro, porque Jesus canta Jesus. É, não, é porque eu vi o Jesus, e aí eu comecei a cantar. Aí quando eu falei, eu estou aqui, um cara do nada surgiu e olhou pra mim e falou assim, ou não, né? Tipo, mas... Eu olhei pra ele, tipo, o quê? Aí ele, ou não. Aí eu, o que, que você tá falando dele? Ou não, né? Aí eu, é, cara, isso, acho, mano, que é isso. Aí ele foi embora. Esses ateus. Esses ateus. Não tem mais nada desse mundo. Pô, tinha um cara vestido de Naruto. Eu nunca vi, porra. Sério, uma parada tem um limite, cara. Porra, tu vai fingir que é aquele evento de anime? Esses otaku. Porra. Esses otaku. E mesmo o Naruto de chapinha, meu irmão. Naruto de cabelo liso, tem que fazer digno. Na moral. Véi, todas essas merdas eu culpo o SBT. Vai se fuder, Silvio Santos. Todas essas merdas. Culpa a porra da internet. Deixa eu falar uma coisa, porque eu ainda só emicei um Hokage. Entenderam? Silvio Santos, Dragon. Eu ainda sou que eu faço. Pare de fazer piada ruim, por favor. Não, velho, eu vou sair. Falou. Sai não, Rafa, suas piadas são ruins, mas sem elas a gente não tem quem maiar no cast. Ah, fela da puta. E você é cotas! Além do Zumbi Walk que teve no Rio de Janeiro, rolou também o Zumbi Walk aqui em Brasília, que eu não fui, mas o Matheus foi. Né? Pois é, rolou um Zumbi Walk aqui em Brasília também, umas semanas atrás. Só que foi massa também, porque deu muita gente, saca? Só que não tanta gente igual no Rio de Janeiro. Tipo, moleque, foi gente pra caralho. Quantas pessoas foi lá, Tuti, de média? Cara, mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Mais de 8 mil? 8 mil? Meu irmão, teve uma hora que eu parei pra mijar no banheiro. Esse Zumbi Walk deve estar quebrado. 50 parada. 50 para mijar. E eu fiquei lá, e tipo, as outras garotas que estavam com a galera acabaram parar pra mijar também. O banheiro tava cheio, a gente ficou tipo 20 minutos, deixando a galera continuar andando. Ainda tinha gente andando. Véi, você tá caminho. Morto, você é um zumbi, você não precisa mijar. Mijo nas calças, ah, cara. É, se sua bexiga explodir, tá trans, véi. Você é um zumbi? É. Contando que seu cérebro não explode. O cobrador achou que eu tinha apanhado, cara. Ele tava mó tenso. Eu tava ainda com o olho meio. Tava com sombra no olho. Não, pô, mas se ficar segurando muito tempo, a cabeça pode explodir. Sério? Calma aí, não. Gente, já volto. Pô, velho, ninguém tá rindo das minhas piadas, velho. GG, você é tão engraçado. Cara, zumbis. Mas aí, cara, quando a gente tá falando de zumbi, já dizia um dos primeiros caras que escreveu o livro de zumbi e tal. Que eu não lembro quem era. Desculpa. Desci Gonçalves. Desci Gonçalves, depois do seu segundo... Depois dela virar viúva pela segunda vez, ela começou a escrever sobre zumbis. Gente, aí... sério. Não foi ela, tá bom, gente? Não procurem isso na internet. É, não vai falar, não vai comentar com os amigos. Pô, cara, sabia que é DC Gonçalves que escreveu sobre... Não fala isso. Ah, não, eu tinha começado a acreditar. Não vai parar, não vai... passar vergonha na frente dos seus amigos, não. Aí, cara, porra, mas aí o escritor lá, meu pai que comentou desse escritor, eu tenho até uns livros, eu tenho que parar pra ler depois, porque ele é muito bom. É isso aí. Aí o cara falou, tipo, falou que a explicação pros zumbis quererem carne humana é porque é quase a mesma coisa que acontece com os vampiros, que os, na realidade os zumbis, o estômago deles queima quando eles não recebem a carne humana. E por isso eles têm essa... Eles são tão sedentos por isso. Ah, assim, então... tu te acabou de solucionar a minha cura da gastrite, maluco. Isso. É, cara. Canibalismo forever. Boa, boa. Vamos comer uns aos outros. E aí, Matheus? Melhorei a minha piada, Matheus? É, tá ficando melhor, viu, Rafa? Aê! Mas não se anima, não. Se anima, não. Isso, agora, não sei se é só eu que percebi isso, mas de um tempo pra cá, sei lá, essa moda de zumbis cresceu assustadoramente. Tipo, começou, claro, a lançar filmes de zumbis, séries de zumbis, Mas é lógico, você quer uma coisa mais legal que zumbi, velho. Né? Imagina. Mais legal que imagina isso. Véi, mais legal do que isso, véi. É só você fazer com seus amigos. É, velho, imagina zumbis fazendo sexo. Não, essa não, não existe, não existe coisa mais legal do que zumbi, velho. Não existe. Imagina, velho, um ataque zumbi em massa, assim, tipo, 500 mil carcaças mortas vindo na sua direção, velho, sangrando, mancando. O que você vai fazer, velho? Cara, você vai correr até a sua casa. Que eu passo perto de alguma favela em horário de almoço. Véi, você vai correr até a sua casa, véi. Vai pegar uma máquina de fotografia e vai tirar uma foto. E aí depois, véi, você vai procurar as suas espingardas que você não tem, sei lá, você vai roubar de policial e vai começar o seu massacre zumbi. É o que eu faria, véi. É o que eu faria. Igual eu vi essa até uma tirinha um dia desse que, tipo, pô, falando, não, apocalipse zumbi tem que vir logo pra gente matar todas essas piranhas. Só que já pensou, parar pra pensar, se acontecer mesmo o apocalipse zumbi, todas essas vadias vão ser zumbis, não os caras que lutam contra zumbis, porque todo mundo que fala isso são os gordos. E segundo o Zumbilândia, quem já assistiu Zumbilândia vai saber, que é um dos filmes de zumbis em forma de sátira que fez mais sucesso nos últimos tempos, eles falam que no apocalipse zumbi a primeira regra é não seja gordo, que os zumbis correm atrás de você. Então, segundo essa regra, eu já tô fudido. Então nem me preocupo mais. E é isso aí, beijos. Gente, vocês sabem que vai lançar um filme de romance de zumbi. Puta que pariu, vai fazer igual os vampiros também. Vão fuder a história dos vampiros. Não. Não, tem? Tipo que nem Crepúsculo. Não, vai estragar os zumbis, velho. Vou sangrar pra fugir. Tem um livro, velho. Véi, não, véi. De romance zumbi, como assim? Quem foi filha da puta que fez esse livro, véi? Fui eu. Mata ele, né? Sério, Tuti, você nunca mais vai gravar o cast. É tipo, daqui a pouco os zumbis vão brilhar no escuro, vão ser uma coisa sensacional esse livro, velho. Não, véi. E vão voar pra floresta. Romance entre zumbis. Oi, gata, vem cá que eu quero morder os seus lábios. Opa, foi mal. Gata, me chama de zumbi que eu te compro. Aí, de giro. Vai ser uma coisa totalmente bizarra. Tipo, o zumbi não vai querer comer cérebros porque ele tem alergia, sei lá. É o pior tipo, que eu vi isso, velho. Aí vai vir um zumbi cachorro que vai querer pegar. Eu não vejo romance zumbi, porque o zumbi não tem atividade cerebral nem pra. O zumbi não tem falar. Cara. Como é que ele vai sentir? Não, tipo, cara, o zumbi vai vir correndo assim, tipo, ele rasga a camisa dele. Aí, o tipo, bicho não corre, quem corre é infectado. Sei lá, tipo, o zumbi vai ficar sem camisa, vai ser uma coisa totalmente bizarra. Diz isso pros niggas que fizeram Zumbilândia. Porque lá, acho que eles não entenderam essa parada, no Zumbilândia, tipo, o zumbi de lá corre mais do que os velocistas daqui, saca? Zumbi não foi feito pra são assustadores. Véi, eu só quero expressar a minha revolta, véi, em relação a Resident Evil. Resident Evil 1, velho. Caralho, a coisa mais sensual do mundo. Você andando naquela sala e de repente tudo escurece. E aí aquele zumbi segura o seu pé, velho. E vai, e, tipo, olha pra você, tá ligado? Velho, a coisa mais sensual do mundo. Aí vem Resident Evil 2, não poderia ser melhor, velho. E aí Resident Evil 3, caralho, controle tremendo. Stars. Velho, Resident Evil 4. Um bando de cara xingando você, correndo atrás de você, velho. Com máquina de serra elétrica. Vamos falar sério, com a serra elétrica. Véi, zumbi usa dente, véi. E mas unha. Aí no Resident Evil 4 já não era mais zumbi, era um ganado. Pois é, véi. Pois é, véi. E tipo, mudou, perdeu a essência, tá ligado? Não deixa de ser um jogo bom, mas perdeu a essência pra caralho. Não, perdeu, véi, a essência. Mudou, cara. Mudou a franquia. Cara, o que eu... E, véi, quando perde a essência, véi. Sei lá, véi. Tipo, foi como se meu pinto tivesse duro durante anos, aí ele amolecesse e nunca mais subisse. Que nojo. Beleza, eu acho que essa analogia foi a pior possível. E vamos passar para o próximo tema. Não, velho, porque esse jogo. Esse jogo, disso, meu jovem. Esse jogo é muito. Esse jogo é muito sensual, velho. Nojo, GG. Cara, era muito bom no Resident Evil 2, quando você tava andando assim, tinha meio que uma janelinha tampada com madeira. E você tranquilíssimo passando, e aí umas bruxas te agarravam. Você meio que tacava o controle contra a TV caía de cima do apoio. É, velho, é aí que a gente descobria se os meninos iam virar homens ou se os meninos iam virar menininhas. Tipo, que eu descobri que eu... É aí que eu descobri a sensação de cagar nas calças. É aí que eu descobri como é que você peida molhado, cara. Caralho, peidar molhado é a coisa mais nojenta, velho. É, então... Não, sabe o que é pior do que os jogos do Resident Evil, velho? Os filmes do Resident Evil. Caralho, meu Deus do céu, cara, nem fala. Puta que pariu. Tipo, véio, vai lançar Resident Evil. Eita porra, véio, caralho, vai ser muito louco. Véio, vai lançar Resident Evil, velho. Aí chega lá, tem a mulherzinha lá, que é um projeto da Umbrella, que é mais forte que todos os zumbis mais fortes. Pois é, isso é errado, isso é muito errado. Véio, enchi o dedo no meu rabo, velho. GG, olha só, você tá com uma linguagem hoje. Tá, não, velho, tá enfio o dedo no meu rabo. Enfio o dedo no meu rabo, é tipo assim, velho. É, porra, velho, você tá querendo me comer, velho. Você tá me zoando, velho. Tá ligado? Cara, enfio o dedo no meu rabo, velho. Mas ó, você tem famílias escutando o caramba cast. É sério, eu tenho preconceito com quem gosta dos filmes do Resident Evil e se acha fã. De Rush. Porque assim, tipo, beleza, não precisa ser igual ao jogo. Pode ter suas alterações. Mas aquilo não é Resident Evil, tá ligado? Não, é que nem nego que começa a assistir Naruto no SBT, começa a assistir Bakugan no SBT e fala, não, eu sou otaku, eu amo tudo do Japão, tá ligado? Tacar uma shuriken na cara desse filho da puta. Vou te mostrar como é que faz o Rasengan, filha da puta. Rasengan, que aprende com Jiraiya. Mostrar o golpe do professor Tara. Vou te mostrar o golpe de mil anos de dor, filha da puta. Isso. Ah, cara. Raposa de nove caudas. Caramba. Tipo, além do Resident Evil, cara, tinha um jogo de zumbi que eu jogo, cara, desde os 5 anos, eu juro, cara, desde que eu comprei meu computador. Eu não, meu pai comprou nosso computador, que até hoje tá firme e forte, a única coisa que sobrou dele foi o estabilizador. Eu jogava Nightmare Creatures, que é o jogo mais foda de zumbi do mundo. É que no 1, você matava os zumbis com um bastão. Você não matava com tiro, tá, você podia matar com tiro, mas o principal era matar com bastão. Você matava uma aranha gigante com bastão. No 2, você matava com machado. E não teve 3, infelizmente. Se tivesse 3, ia matar com... Uma piroca. Piroca pontuda. Ia matar com surra de pau mole. Cara, agora uma coisa, pra você tava falando de jogos, é uma coisa que eu odeio em jogos de zumbi, cara. E toda vez que eu jogo um jogo de zumbi, presta atenção justamente nisso, se vai ter. Que são, por exemplo, tá lá os zumbis de boa, zumbis correndo, zumbis te batendo. Isso até aí tranquilo. Agora, quando o zumbi cospe ácido, sobe uma revolta em mim. Porque zumbis não cospem ácido. Véi, quem cospe ácido é alien, véi. Se fuder, quem cospe ácido é alien. Cara, escuta aqui, dá boa. Eu acho, graças a Deus, veio um zumbi cuspiu ácido. Eu vou pela teoria que zumbi não corre, em nenhuma das hipóteses. Não, eu também. Não, ele não corre. Tipo, ele dá aquele trote, assim, meio camba. Agora, correr, tipo, ele corre mais que você, que não é zumbi. É. Isso é impossível. Pra mim, isso é infectado. Left 4 Dead, infectado. Cara, qualquer outra coisa igual, infectado. Zumbis demoníacos. Porque, porra... Agora... Cara... Zumbi... Zumbi é uma pessoa que morreu e levantou. De resto, não é zumbi. Dead Island são infectados. Não são zumbis. Dead Island são infectados, literalmente. Jesus era um zumbi? Jesus era um zumbi. Com certeza. Deu lag. Ele corria? Não sei, cara. Ele cuspia ácido, cara. Ele é poderoso, né? Não, ele... Pô, ele tinha as manhas lá do vinho, das catuaba. Agora correr não tá, não. Mas enfim... Cara, zumbi que cuspe ácido não entra na minha cabeça. Eu paro de jogar quando o jogo aparece isso. Enfim. Que mais? Meu irmão, legal é jogar jogo de zumbi em que você vê as profissões de cada zumbi, tá ligado? Quando o jogo de zumbi tem muito zumbi diversificado, você vê zumbi pedreiro, você vê zumbi engenheiro, arquiteto. Não, a maioria é policial, não entendo. É, policial, tipo, porra. Eu não sabia que tinha tanto policial. Eu não vejo policial assim aqui no Rio de Janeiro. Tipo, a gente procura os policiais e depois aparece tudo zumbi policial. Você pariu. Porra, aí depois. Aí, e tipo, o cara com a roupa de retenção tóxica, tá ligado? Pra não pegar o vírus. Ele foi mordido, velho. Porque é um incompetente. Incompetente, cara. Treinado. Não, legal, né? Polícia. Cara do exército, tá ligado? Tipo, o cara é treinado por anos pra matar pessoas. E mesmo assim ele vira zumbi. O cara tem uma arma. Mesmo assim ele vira zumbi. pô, mas tem os direitos humanos aí por trás, né, velho? Tipo, eles aprendem tudo isso no exército, na polícia. Eles não vão matar, tipo, um inocente por qualquer coisa. Porque pra eles lá é um inocente, velho. Eles ainda não sabem que é zumbi. Tipo, zumbi é uma parada nova. Mano, se um bicho... É qualquer coisa, eles só querem te matar. É, se um pedaço de carne podre tá caminhando em sua direção e uma bala na cabeça, velho, direitos humanos é caralho. Direitos zumbi humanos. Que nem quando teve aquela parada lá do México, que os garotos mataram aquele bicho preguiça sem pelo, a paulada, e o nego ficou dando uma de moralista. Mano, se fosse eu, teria feito o mesmo, porque aquela parada era bizarra. Era um animal? Parecia um zumbi, parecia um alienígena. Parecia um alienígena. Caramba, eu teria medo, eu juro. Eu não matava, não, eu prendia. Caramba, ele, velho. Caramba, Cash também é preconceito, galera. Não, vamos lá. Na moral, vamos ser realistas, cara. Sério, você vem falar, ih, mas era um animal, não sei o que lá. Porra, aquela parada dava medo. É que quer saber? Se você vier pra Brasília e eu te matar paulada, desculpa. Porra, eu sei que eu sou feio, mas eu pareço humano, porra. Parece? Parece? Depois o Jader vai pro link de uma foto do Tuti aí embaixo. E vamos abrir uma enquete perguntando se o Tuti parece mesmo um humano. Aí os ouvintes do caramba vão responder. Eu falei uma piada muito racista, mas uma pontinha de consciência surgiu nessa madrugada. Enfim, se você vê qualquer outra coisa pelada e escrota, dá um desse cacete, então. É essa a teoria de vocês. Cara, é, cara, é a lógica, tipo, desconheceu, mata. É assim desde o começo dos tempos. É, cara, por que você acha que a gente vive em guerra? Se você vê um cara com uma fantasia azul e grande, com a cara sorridente... Acho que não. Pode cair, pode descer o cacete. Caramba. Não vai conseguir nada, porque provavelmente você vai estar doidão. Pedrada na certa, velho. Pedrada na certa. Enfim, essa pessoa deve ter levado até... Mas enfim, deixa pra lá. Outra coisa também que eu aprendi em jogos de zumbi, já pra me preparando se acontecer um apocalipse zumbi, alguma coisa do tipo. É que a câmera é ruim. Essa é uma coisa. É o quê? Uma coisa que eu aprendi em jogos de zumbi é que é horrível você estar em uma guerra de zumbi, porque você não consegue se mexer direito pros lados. É tipo, e você fica ofegante pra caramba. Eu não estou ofegante, eu estou jogando normal. E você fica... E a câmera começa a embaçar, tremer o escambau lá. E outra coisa... E você fica desesperado. E você fica desesperado, mas eu não estou desesperado. É uma coisa sensacional isso, mas enfim. E outra e coisa... E uma coisa. Todo cachorro vai virar um zumbi correr atrás de você. Além... Imagina, peraí, zumbi humano já é escroto. Imagina zumbi animal, velho. Isso é coisa do Call of Duty, medonho. Véi, imagina... A magia zumbi... do satanás, velho. Véi, imagina rato correndo atrás de você, velho, querendo te comer. Imagina um leão correndo atrás de você. Peste negra, morte. Peste negra. Pô, cara, devia fazer um jogo da selva zumbi, moleque. Cara, imagina uma anaconda zumbi, cara. Imagina uma girafa zumbi, velho. Imagina um tubarão zumbi. Tubarão zumbi. Caralho, velho. Imagina uma maconha zumbi. Tubarão zumbi com lasers, velho. Caraca, tubarão zumbi com laser e serra elétrica. Tá bom. Em nome de Jesus, aí. Não vai acontecer. Véi, leopardos zumbis aquáticos, velho. Caralho! Enfim. Outra coisa também que eu aprendi em jogos de zumbi é que você não dê um tiro na cabeça de zumbi. Você tem pá, você tem taco de beijo, você tem qualquer outra coisa. Você tem faca. Você tem faca, você tem uma serra elétrica. Mas, pelo amor de Deus, não você use... Você tem mão. Isso, não use uma arma de fogo no não jogo de zumbi. Use, senão você tá fudido. Fudido, cara. Por quê, né? Porque se você der um... vão acabar as balas, né? Não, se você der um tiro. Isso também. É, outra coisa. E se você der um tiro, os zumbis vão escutar e só tende a multiplicar isso, entendeu? Véi, uma coisa que eu aprendi em jogo de zumbi, véi, é que você deve sempre pegar sua maconha. e que, tipo, maconha cura você. É, não, o legal é assim. Em jogo de zumbi, você não tem sede, você não tem fome. Você só precisa de kit de primeiros socorros. Você pode passar maconha, dois véio. Anos. Véi, pra mim, isso só prova, véi, que, tipo, o jogo de zumbi é todo baseado na maconha. Então, é tipo um tudo cara baseado, que tá... Ah, sacou? É todo... o cara passa o jogo todo drogado, matando pessoas, achando que elas são zumbis, porque ele tá drogado, véi. É, tipo, outra coisa também sobre esse negócio de armas aí. Tipo, se você usar arma de fogo, suas balas irão acabar, se você não vai ter bala infinita. E tipo, com um taco de beisebol, você vai poder usar infinitamente até Exato. Ele quebrar. Você não até precisa. O seu braço quebrar. Até o seu braço quebrar. Você não vai precisar de balas pra colocar num taco de beijo. Outra coisa. Pois é, eu tenho essa mania, tipo, que antes eu jogava jogo de zumbi, que normalmente Left 4 Dead é tudo recarrega, não sei o que lá, tira, tira, recarrega. Eu fui parar pra jogar Dead Island, que normalmente você usa. No início você usa mais jogos só. É, jogos não. Armas só de impacto mesmo. E aí eu tinha essa mania idiota de quando eu terminava de matar um zumbi, eu apertava R. Mas você vai recarregar o que num remo? Tipo, recarregar o que num cano, né? Tipo, você vai limpar ele do sangue, assim, né? É, você limpa, assim, dá uma polida nele. Outra, já, beleza, trocando de jogos pra, por exemplo, séries. Tipo, veio agora The Walking Dead, que tipo, mudou todo um conceito que tinha sobre zumbis, mas que continua foda ainda zumbis, entendeu? Tipo, algumas pessoas criticaram até por ter mudado esse meio esse panorama, assim. Mas, tipo, continua, eu achei sensacional The Walking Dead, porque ele continua com um conceito legal. Por mais que tenha tirado coisas da história do zumbi. The Walking Dead é muito foda. E meio que nesses novos tempos, né, de uns 2 anos pra cá, a coisa que talvez até menos tempo, a coisa que revolucionou essas coisas de zumbis foi o The Walking Dead, né? Assim, na mídia. Não digo em jogo, porque Resident Evil tá aí desde sempre, né? Em jogos de zumbis é o que não falta. Só que o que trouxe os zumbis pra televisão foi o The Walking Dead. Porque, tipo, desde que The Walking Dead começou a fazer mais sucesso, não que já não tivesse antes. Mas desde que The Walking Dead começou a fazer mais sucesso... Virou moda. Virou meio que moda. E agora toda semana tem alguma coisa nova de zumbi. E nem todas são boas. Véi. Mas só que é porque The Walking Dead é muito bem feito, gente. A história é boa, é bem bolada. Bem bolada. É bem bolada, cara. Véi. Romance zumbi, velho. Véi, isso não pode. O romance zumbi, véi. Romance zumbi. Não eu dá. Choro pela humanidade. Se for rolar, vai ser que nem Caçadores de Vampiras Lésbicas. Vai ser só de zoo. De rocha. Aí vai ser louco. Aí eu vou se fosse sátira, eu ia botar fé também. Tomara que seja. Até porque, tipo, se for fazer uma coisa real, vai ser sátira pra algumas pessoas. Então é melhor fazer sátira de uma vez logo. Exatamente. Tipo, se for fazer uma sátira pra você se decepcionar, véio, faz uma sátira pra você rir. Véio. É, tipo isso. Véio. É, exatamente. Se bem que vai ser muito engraçado ver. Oh, não. Zumbilânia, eu amo você, mas eu não tenho coração. Se eu não me engano, tinha uma série de quadrinhos, de umas tirinhas aí, tipo de um cara qualquer, que era sobre mais ou menos isso, cara, sobre amor zumbi. É. Só que eu não tô lembrando agora, mas eram muito bem feitos, eram muito divertidos. Vamos ver se eu achar, vai estar aí embaixo, mas se não... O zumbi chega na menina, eu penso em você a todo instante, mas você não tem cérebro, eu, tipo, fica aqui... Tá, foi ridículo. Eu te daria meu coração. Todo mundo ri, só de caridade, por favor. Eu te daria meu coração, mas eu acabei comendo ele hoje de manhã. Eu te daria meu coração, mas eu lembrei que eu não tenho. Isso. E que mais? Ah, só isso. Eu vou estar colocando uns jogos legais aqui embaixo também, uns jogos online, pra vocês jogarem com o tema de zumbi. Ah, e mais uma vez eu venho falar sobre The Last Stand. Que a gente no Caramba Cast, né? Alguns carambas atrás, no Jogos em Flash, eu falei sobre The Last Stand. Jogo mais gay da cidade. Não deve atenção pro Twitch porque ele é gay. E, então, é o melhor jogo de zumbi em Flash que eu já joguei. Não sei vocês. Se vocês não concordarem também, eu não tô nem aí. Mas é isso aí. Muito bom mesmo. Não é muito bom? É bom pra caralho. Tipo, de repente você já pode ter conhecido The Last Stand 1 e o 2. Cara, esse The Last Stand aí que saiu é igualzinho a Dead Island, só que em 2D. Aqui na cidade, eu juro. A parada em Flash. Tipo, e você que tipo, conhece o 1 e o 2, que pensa, porra, não, o cara vai ficar só atrás de uma barreira e esperar os zumbis virem pra encher a cabeça dele de bala. Não, velho, tu, nesse 3, você caminha pela cidade, tem todo um enredo. E é muito bem montada a história. Acho que é atualmente o meu jogo de Flash favorito. E vale a pena conferir. Sabe que jogo é bom, velho? O quê? Resident Evil 2. O cara marcou minha infância, cara. A minha infância não, porque eu não jogava, porque eu tinha medo. Veio junto com o meu PlayStation 1, cara, na moral. Fala mesmo. Eu tinha medo, quer saber? Como é que eu tava esquecendo? Minha mãe sempre achou que era coisa do capeta. Peraí, você lembrou de quê? De Doom? Não, também. Agora você me lembrou também disso. Mas acabei eu lembrei de lembrar de Doom, cara. Pô, Doom é foda. Só que Doom era um demônio, era um demônio, era a porta pro inferno. A porta pro inferno. A porta porque... Só que era legal porque você matava as vadias. Te dava medo. Pra... E mas eu lembrei de Silent Hill. Oh, Silent Hill, Silent Hill. Oh, Silent Hill é muito tesão. Silent Hill é muito creepy, cara. Kai, deu até vontade de jogar agora, velho. Pô, eu tô já pegando o torrent aqui pra baixar. Bom, galera, bom, isso daí. Isso daí, vamos encerando o cast de zumbis aqui. Encerando o cast encerando de zumbis. Isso. Vamos encerar o cast. Pega aí a estopa. Vamos encerar o cast. Encerrar o cast de zumbis aqui. E não se esqueça, galera. É, que depois de uma batalha zumbi a gente tem que limpar, né, a bagunça. Claro, ele... o cast está meio tá tudo quanto é lugar aqui, mesmo. Mas enfim. O galera ainda tem mais zumbis pra matar. Isso, temos mais. Então não se esqueça de clicar em curtir, tweetar, comentar sobre o nosso cast. E é isso daí. Assim, contar que a gente tava comentando aqui, galera. Sobre filmes de zumbis, a gente achou uns muitos bizarros aqui, que eu vou estar colocando o link aqui embaixo pra você. Tipo, tem filme de acima de 18 anos, que tipo, o nome do filme é Necrophiles. Você dá pra entender que desgraça que é esse filme. Mas enfim, tá aí o link de... Curte, né, de todos os filmes zumbis por aí. Mas é isso daí, vamos encerrando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui.